meus problemas. Invento todo o obstáculo. Posso até sair de cena, mas não abandono o espetáculo. Não há tentáculo que possa prender nós. Eu sou o b-boy da old school, mas danço com a minha voz. Eu sou o Highlander e luto no dia a dia, vencendo os opressores. Nasci pra ser o primeiro, o segundo é o campeão dos perdedores. Sigo na minha estrada e olho pros dois lados. Mesmo no caminho certo, cê pode morrer atropelado. Sei onde estou, pra onde vou, quem tropeçou, não me cansou. Só se cansou, só vacilou, quem duvidou, minha hora chegou. Oh, meu rap é meu reino e não posso deixar falha. Quanto mais suor no treino, menos sangue na batalha. Canalha, eu sou Highlander, real e não esboço. Mas não morro nem quando o adversário cortar meu pescoço. Pode matar meu corpo, cortá-lo em partes, mas pra sempre estarei vivo no meu rap e minha arte. Highlander, conquiste a vitória, deixe um marco na memória de quem viu você vencer. Highlander, é imortal nossa história, tamo alcançando a glória que o rap nunca vai morrer. Highlander, conquiste a vitória, deixe um marco na memória de quem viu você vencer. Highlander, a verdade é inconveniente, como disse Al Gore, tem que ser. Nesse mundo hardcore, vamos fazer o bem, vamos agilizar os corre. Pra ser mais que um cara bom, que isso é lembrado quando morre. O que se faz ecoa na eternidade, então corra pelo certo, daqui a pouco já é tardijão. Fortaleça a fé, é o espírito que conta. Imortal é o que tu é, e não aquilo que tu compra. Quanto ao meu som, mais do que onda sonora, sentimento que extrapola, minha vida, minha história. Das letras que eu rabisco numa folha de caderno, o papel se extravia, mas meu rap fica eterno. Eu sei que um dia meu pulmão vai esvaziar, sim, meu coração um dia para de pulsar. Enfim, estarei vivo em outra forma, sei que vou estar. Quando botar esse rap em teus ouvidos, eu estarei lá. Conquiste a vitória, deixe um marco na memória de quem viu você vencer. Highlander, é imortal nossa história, tamo alcançando a glória que o rap nunca vai morrer. Highlander, conquiste a vitória, deixe um marco na memória de quem viu você vencer. Highlander, por isso eu digo que a natureza é quem comanda. Já me senti Highlander entre as ondas que o mar zomanda. Não foi à toa, eu me senti igual lá de cima do Monte Cristo. E ao lado de quem eu amo, sinto que o tempo não anda. O tempo é rei, mas tem gente que me assombra. Sonha com lugar ao sol, depois foge e vai pra sombra. João 3,16, meu mandamento interno. Não quero ser moderno, agora eu quero ser eterno. Ei, se quiser é só chegar com a gente. Rap não ouve ninguém, rap se sente. É outro estado de espírito, irmão, coisa que a gente não vê. Vai além de 3D, essa parada é outra dimensão. Eu sou Highlander e sei o que é compor com minha mãe no quarto ao lado, gemendo de dor. Essa vida de imortal, normal, tem seu lado ruim. Saber que as pessoas que eu amo vão morrer antes de mim.